Bom dia, boa tarde, boa noite, povo bonito dessa streaming. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos dentro da história e vocês estão convidados a pensar todo esse novo universo de relacionamentos e coisas intricadas junto com a gente. Aqui eu sou a Nina Bichara e junto comigo está Rafael Cruz. Olá, gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Rafael Cruz. Escritor nas horas vagas, tradutor e entusiasta de RPG. E eu também sou escritora, eu narro o RPG das Minas e junto com o Rafael a gente está tocando esse projeto para discutir coisas de RPGs, de histórias, de jogos e vamos à pauta do dia. Isso aí. Então, essa pauta de hoje, ela começou, na verdade, no nosso Discord. No Discord que eu montei há muito tempo atrás. E lá eu sempre trazia algum questionamento, alguma coisinha nova pra gente pensar RPG, deixava a pergunta do dia e deixava todo mundo discutir. E uma dessas perguntas e dos questionamentos que vieram na minha cabeça e que eu levei pra lá foi por que não existem mais relacionamentos dentro dos jogos. Ou seja, por que que a gente não vê mais histórias onde alguém tem um cônjuge, né, uma pessoa com quem você é casada, um namorado, uma mãe que faz parte daquela história? Porque, bem ou mal, isso faz parte da nossa vida. E ter um relacionamento com alguém traz efeitos para a nossa vida, né? Quando você tá solteiro e você começa a namorar, sua vida muda de alguns jeitos e tal. E a ideia foi, tipo, por que a gente não traz isso mais pros nossos jogos? Que criem-se. Por que que aquela história medieval você não pode estar vivendo junto com a sua mãe? E ela tem que ir junto porque ela é uma bruxa poderosíssima e ela vai ajudar vocês a destruir o calabouço daquele rei malvado. Coisa assim. Pois é, quando se pensa em histórias de RPG, a gente costuma, quando se pensa em histórias de RPG e se coloca relacionamentos, é muito fácil pensar em ou um relacionamento de um personagem protagonista com alguém quase inalcançável, alguém em perigo, alguém indefeso, alguém ou a lembrança de um relacionamento, né, o desejo de um relacionamento, então um ente já falecido, ou uma quest, uma aventura que você precisa resgatar algum item para salvar alguém, ou literalmente salvar alguém. Ou ainda quando o personagem ele se relaciona com alguém, é um NPC mais ou menos importante, sabe? Mas ele tá lá muitas das vezes apenas para fazer o papel de, tipo, ela é a namorada do personagem ali. Não tem um real peso na história, a não ser quando ela é posta em perigo. Uhum. A importância dela, a pessoa amada, acaba sendo reduzida a ser um contratempo na história, e não necessariamente algo prazeroso, que é a essência de um relacionamento. Acho que você não vai se relacionar com alguém para que você se sinta mal. Então, é meio interessante começar a pensar algumas coisas para mudar um pouco algumas dessas dinâmicas, ou alterar algumas coisas, deixar um pouquinho mais vivo. Acho que no fim das contas, todas essas nossas conversas acabam convergindo em deixar histórias mais vivas, deixá-las mais reais, mais interessantes e melhores, né? Mais proveitosas. E acho que também, quando você começa a pensar em relações nos jogos, por você ter esses novos níveis de relacionamentos, acho que faz a coisa ficar mais memorável até. Tipo, em muitas streams a gente tem visto, pelo menos no RPG das Minas, na stream que a gente fez no RPG Notícias, algumas das streams do RPG Notícias, sempre tem um chip, sempre tem um negócio, né, aquele casalzinho que você quer ver junto, que não necessariamente estava feito para ser um casalzinho. mas que as pessoas ficam torcendo para que seja e tal. E isso já é legal. E isso já é um jeito de abordar alguma coisa, né? Uma relação que vai se construindo ao longo da história já dá uma nova profundidade para a coisa. E isso pode ir além. Pô, porque você já não começa o jogo com um relacionamento? Você faz um casal junto com uma das pessoas que está naquela aventura. E ao longo da aventura, além dos próprios problemas daquela aventura, você tem que pensar como que esse relacionamento vai se desenvolver. Vamos supor que você esteja jogando alguma coisa de ficção científica e vocês estão numa nave e você é parceiro da pessoa que pilota a nave. E aí você, né, a pessoa pilota a nave, seu amigo, né, ou sua amiga, pilota a nave, os dois estão jogando. E aí, enquanto ele vai cuidar de coisas mais técnicas da nave, você vai ter que sair para se aventurar, para matar alienígenas. E aí você volta para casa ferido e vocês dois vão discutir. E você tem todas essas novas possibilidades e coisas de relacionamentos que podem ir se desenvolvendo. Esse exemplo é interessante, né? Você tinha comentado sobre os streams, né? Acontece, eu acompanho com alguma frequência os streams do Tear. O Capuz tá aí no chat, né? Então, e no Tear é bem característico, Terra dos Mundos, né? É bem característico a galera ficar, né, criando os chips dos personagens. Né? E é algo... De certa forma é uma cultura legal. Acho interessante. Especialmente quando acaba não ficando forçado demais. Tipo, a história se desenvolve de um jeito que as coisas até fazem sentido e, da forma como eu vejo, enriquece. Tem um comentário do Rupestre que ele falou que eu acho que a maioria das mesas não foca nesse ponto, porque geralmente seria o mestre e jogadores não se sentirem à vontade para interpretar uma relação mais forte, seja entre jogadores ou com NPCs. Olha, Rupestre, então, sim... Eu acho que nesse nosso jogo de faz de conta, com algumas aspas, quando você coloca certas emoções, acho que colocar qualquer emoção na mesa tem que ter cuidado. Qualquer uma tem que ter cuidado. E essas específicas que envolvem afetos mesmo, elas acabam sendo mais difíceis ou por timidez, ou por medo... Ou por, cara, você na melhor das intenções, você pode criar uma situação chata com, sei lá, pode parecer assédio, por exemplo. Uhum. Não é uma coisa, não vou dizer que é uma coisa trivial, e não é mesmo. A gente, aliás, tem até uma pauta com um episódio futuro de mesas seguras, então esse é um assunto que entra nesse tipo de coisa. E realmente não é fácil. O que acaba sendo interessante pensar é, bom, é pensar nisso como uma oportunidade de tentar algo. Assim, óbvio que no fim das contas você vai ter que conversar com seus jogadores, para ver se dá para pensar alguma coisa do tipo. Mas eu acho que dá para tentar extravasar vai sair muito forte. Acho que dá pra você despejar na mesa alguns sentimentos que afetem a história de uma forma interessante, desde que os jogadores estejam ok com isso. Pode gerar umas situações meio chatas ou estranhas? Pode. Mas, como, especialmente se você estiver jogando com pessoas amigas, conhecidas suas, isso pode ser um pouco mais fácil, um pouco mais... um pouco mais palatável, né? Mas no fim das contas, quando a gente vai estar falando de sentimentos e acabam encostando em sentimentos reais das pessoas, acaba tendo que ter cuidado. Nossa, muito, muito, muito cuidado mesmo. Eu acho que a chave de tudo isso, que provavelmente a gente vai discutir melhor num outro episódio, é você conversar. Se for esse o caso de um relacionamento amoroso ou coisa do tipo, é você conversar ou você fazer isso com uma pessoa com quem você é muito amiga e que você sabe que não vai ter nada. Ou também, enfim, desde que seja com consentimento e com conversas, eu acho que não teria problema. No mais, não, Nina, eu sou uma pessoa muito envergonhada, vocês estão doidos, seu Rafael tá doido, você não vai dar certo. Tudo bem. Existem relacionamentos em vários pontos da nossa vida. O próprio Nabucos falou sobre uma vez que ele jogou com uma colega que eles combinaram de ser irmãos. Ser irmão de alguém é um relacionamento extremamente íntimo e muito complexo. Eu tava conversando com o Rafa quando a gente tava discutindo a pauta. Se for eu e meu irmão, exatamente como nós somos, para uma aventura, para um mundo fictício, a gente vai ter tantos momentos onde a gente vai rir do fato da gente ser igual em várias coisas, como ao mesmo tempo, tipo, se a gente começar a discutir, a coisa pode ir assim para um lugar completamente ruim e ficar uma bad horrível. Mas ao mesmo tempo é muito interessante. Porque você tem essa pessoa que te conhece a vida inteira. Você vai performar um personagem junto com outra pessoa que vocês se conhecem a vida inteira, que vocês sabem da vida um do outro. Vocês podem inclusive escrever o background juntos, né? Sentar e os dois combinar. Não, a gente era assim, nossa família era assim, nossos pais eram assim. Papapá. E vocês terem esse porém de serem irmãos e como que isso vai ser? Essa família vai continuar unida? Essa aventura vai separar mais vocês? Ela vai unir mais vocês? O que que vai acontecer? São possibilidades inexploradas. Pois é, você falou do seu irmão. Se fosse uma aventura comigo e meu irmão, que aliás é o Nabucodonosor no chat, seria meme o dia inteiro, conversa sobre memes o dia inteiro, e referências nossas a outras conversas, tipo memes nossos. Então meio que cairia um pouco naquele nosso papo da semana passada sobre personagens mais complexos, que daquele tipo de diálogo que você tem com amigos e pessoas conhecidas. Então seria. Em vários momentos seria um diálogo tipo só nossos, onde ninguém mais entenderia, porque não faz sentido para eles entenderem. Então seria uma construção interessante. Ele falou que a gente ia morrer porque ia estar zoando o cara na luta. É possivelmente, né? Não era muito certo. Fica a nota aí de não jogar junto, não vai dar. Mas sim, cara, dinâmicas familiares são bem complexas porque elas são, gente. Tocar no tema família é um tema. Não é fácil para ninguém, assim. Tem que falar, não, família é tranquilo. Não. Não. Família é uma parada complicada. Então, imaginar uma história onde é que você joga com seu irmão. Pô, pensa também uma história que você jogue com, né, eu citou o exemplo no início, com a sua mãe ou com seu pai. Saiu agora o God of War que tá jogando com. O Kratos tá lá com o Atreus, a história. Né? Literalmente jogando com um filho. Então é uma coisa meio diferente de se pensar. Pode-se pensar em termos de relacionamento amoroso, então jogar com o namorado, com a namorada, alguém. Sei lá. Até níveis de relacionamentos amorosos, né? Então, eu imagino que é diferente você ter um personagem que está namorando o personagem de outro jogador, mas tipo, isso acaba sendo diferente de ser casado com ele, por exemplo. Porque existem dinâmicas diferentes num namoro e num casamento. Ou que, por exemplo, eles. Por algum motivo já se separaram, então são divorciados e estão no mesmo grupo, ainda assim. Então, que tipo de histórias que levaram a isso e como que esse tipo de dinâmica influencia no jogo, numa cena onde é que você talvez precise salvar a pessoa e talvez por uma mágoa, algum ressentimento você hesite na hora de fazer isso? Ou na hora de tentar dividir um prêmio e você se deixa levar por outras emoções e acaba não querendo dividir essas coisas? Por exemplo. O Presto perguntou: Fininho, vocês poderiam dar exemplos de em que relacionamentos, não, em que relacionamentos em suas mesas foi legal, foram legais e outros que não foram tão legais? Lembra de algum, Nino? Eu lembro de um. foi muito leve e muito pouco abordado, mas eu acho que foi engraçado. Assim, engraçado não. Mas enfim, achei curioso, assim. Tá, eu vou dar um exemplo, talvez não seja muito bom, mas depois eu dou outro. Enfim. Teve aquela streaming de Sombras Urbanas que a gente jogou no RPG Notícias, em que eu acho que teve dois níveis interessantes ali. A gente teve o Rafa, que jogou com o Ben, que ele tinha uma esposa que estava desaparecida. Então, eu acho que isso já é um nível não explorado, porque normalmente os personagens não tem muitos personagens sem família. Ah, eu sou órfão. Brotou no mundo. E tem muito personagem que se casa no jogo com um NPC, mas isso não importa. Saca? Tipo, ah, casei e tal, e eu, né, sei algumas coisas que aconteceram. Ah, casei com a Florinha, e você nunca mais vê aquele personagem e vida que segue. Já o personagem do Rafa tinha esse problema que ele carregava e tal. No meio dessa coisa, eu e ele, por causa da mecânica dos Sombras Urbanas, ficamos com uma dívida porque eu contei pra ele coisas da minha vida e tal. E aí o pessoal começou a shippar os dois personagens no chat. E aí eu acho que o mestre perguntou pro Rafa o que ele achava que ia virar, se tava realmente rolando um momento ali. E aí ele falou não, o Ben ainda tá muito concentrado em todo o negócio da esposa dele e preocupado com ela e tal. Ao mesmo tempo, no desenvolver dessa história, a gente descobriu que essa moça, na verdade, estava... que a gente pensava que ela tinha sido raptada, mas pareceu que ela estava de boa vontade junto com o resto da galera meio do mal, assim. E aí ficou aquele climão, tipo... Poxa, eu não sei, a gente não terminou de jogar, a gente não sabe o que vai virar isso. Nossa. Infelizmente. Uhum. Mas veja bem, olha toda essa história, que como isso poderia se desenvolver? Será que esses dois personagens, né, da Kylie e do Ben, eles poderiam ter um novo relacionamento se essa mesa continuasse? Porque ele foi, se sentiu traído pela esposa dele. E como é que ele ia resolver isso com a esposa dele? Tipo, são níveis de relacionamento dentro da mesa que eles poderiam andar, né? Ao mesmo tempo que teve esse, tinha do personagem da Medir, né? Na mesma mesa, né? Uhum. O personagem da Medir, que era casada. E era, tipo, pelo que parecia nas cenas, assim, era bem um casamento perfeito, sabe? Enquanto eu tinha o meu personagem lá num casamento completamente... tipo, a busca dele era por ela. O plot não era relevante. O plot do personagem era a busca pela esposa. E como se tratava de um jogo onde tudo está conectado, etc, etc, então as histórias se misturavam. Mas é uma dinâmica de ainda é de busca de alguém que não existia, mas de que existia estava longe. Mas que meio que tiveram algumas mudanças ao longo da trama. Então, é até interessante. Essa quebra que a Nina relembrou do, né? Olha, talvez os dois personagens estejam caminhando por uma coisa mais romântica. E daí o mestre me perguntou, você acha isso interessante? Eu falei, não. Então, tipo, essa quebra poderia, inclusive, ser explorada. Do tipo, acontecer do personagem da Nina se interessar pelo meu personagem. Meu personagem ficar naquela de não. E gerar uma camada acima da camada. Dilema em cima do dilema. E coisas de que... Enfim, saudades das streams de Sombras Urbanas. Sim, muitas saudades. E, cara, imagina, saca? E vem aquelas perguntas doidas na minha cabeça, porque é assim que eu rolo. Tipo, será que passar por um coração partido num RPG faria mais fácil passar por um coração partido depois na vida real? São experiências que você tá tendo, saca? E que você tá simulando, olha que coisa doida esses joguinhos. Uhum. Isso de experiências, né? Pegando bem de relacionamento. É complicado porque, por exemplo, acho que o personagem que eu mais joguei durante a minha vida, foi na época da escola, ele morreu em algum momento. Mente. Tipo, acho que eu joguei uns 3 ou 4 anos com ele. Todo dia, era em recreio, esse tipo de coisa. E no momento em que ele morreu, tipo, o personagem naquela época já era casado, já tinha filho, tá? Foi bem legal porque a esposa do personagem e os filhos não eram só problemas. Eles não eram só um checkpoint que eu voltava para recuperar energia. Não era só um. Eles estão em perigo, e agora? Não, era tipo. Eles literalmente apareciam no jogo e tinham cenas de estar brincando com as crianças, estar discutindo coisas da casa, e isso de certa forma atrapalhava a história porque eu deveria estar fazendo uma determinada missão e, tipo, tinha que, sei lá, retomar as terras da família. Então, opa! Paula Eli, seja bem-vinda. Ó, chegamos em 50, bateu o sino. Que da musiquinha, a gente tinha que ter musiquinha agora, a gente esqueceu da musiquinha. Tudo Tudo bem, a gente tá bem. cantando aqui, ó. Beleza. Tá tudo bem. Mas é uma coisa interessante se pensar. Quando eu perdi o personagem, para mim acabou gerando um processo bem louco de perda. Literalmente, de perda de um ente querido. E não é correlato, mas numa época próxima eu perdi uma pessoa querida também. Então foi uma coisa muito. Óbvio que eu não estou comparando um com o outro, mas na minha cabeça, na época, foi uma coisa meio. Nossa, tipo, a morte é real, me pegou no jogo, pega na vida. Uma coisa meio, sabe? Foi. Enfim. Isso ainda acaba sendo assunto para outra coisa, sobre relacionamento, sobre morte. Morte pode ser bacana. Só para seguir aqui nos comentários, a gente também seguir na pauta, senão, né? É, né? Tem comentários bem legais, não adianta. Tem o Nabucodonosor comentou sobre, né, essa solidão do personagem. Se dá, que a maioria dos backgrounds é parecida com a jornada do Ash Ketchum, né? Atingir uma idade X, você sai de casa sozinho na sua jornada. Tipo uma pessoa que deixou tudo para trás. Uma boa parte dos plots se baseia em jornada do herói, né? Então ele precisa sair do lugar dele para poder realizar alguma coisa. Então, meio que, por mais que o herói não nasça pronto e não faça as coisas sozinho, espera-se que ele faça certas coisas sozinho. E a bagagem histórica serve só como bagagem. Não acaba exatamente influenciando ele. Comentário do Rupestre. Isso. Isso. O Rupestre falou que nas mesas dele, ele só lembra de um relacionamento entre os personagens, que era uma mesa de Star Wars, que tinham dois Jedi que eram namorados. Eu lembro que rolava uma treta deles terem que esconder porque a Ordem Jedi proíbe relacionamentos amorosos. Mas no fim era só algo engraçado na mesa. Acho que nunca aprofundamos muito. Mas poxa, você vê, até o cenário que vocês estão, que você traz, pode ser uma coisa para abordar isso. E pode ser um problema, né? Um novo. Só o fato, eu acho pelo menos, que só o fato de você ter um novo problema gerado por um relacionamento é uma camada a mais na sua história. E isso pode ser interessante. Já sai do arroz com feijão, Do arroz com entendeu? feijão, exatamente. E isso já é muito bacana. Boa noite pra galera que tá chegando. Paula, Leciel, Levifá. Acho que eu achei um Victor aqui pra colocar. Deixa eu ver se sai direitinho. Posterior. Uhul. Beleza, gente. Espero Agora posterior. é a fase 2. Pronto. Só para quem não sabe, a gente precisava de 50 seguidores pra gente poder ser afiliado da Twitch e isso melhora algumas coisas na nossa conta da Twitch. Vamos poder ter sub logo, logo em sequência. Sim. E isso vai ser bacana, porque se a gente pode ter sub, a gente pode começar a pensar em novos tipos de streaming, de coisas que a gente pode produzir para vocês e que pode ser, bom para todo mundo. Vamos para todo mundo. Fazer E coisinhas. provavelmente depois que a gente desligar aqui, eu e o Rafa vamos conversar sobre umas novas ideias e quem sabe aí daqui a pouco tem umas coisas novas aí. Mais coisa nova. Aliás, gente, sugestões, a gente fica sempre a ideia de lembrando. Sugestões é só falar, gente. É acessível. Manda no chat, manda e-mail, manda nas redes sociais, enfim. Qualquer ideia, nós estamos analisando e topando. Isso aí. É, mas, enfim, é uma coisa que é bacana a gente falar, que é uma das recomendações que a gente tem, a Flávia Gazi fez um vídeo no YouTube falando sobre um livro chamado Gigante Enterrado. Infelizmente, ainda não consegui ler esse livro, mas eu tô louca pra ler ele faz séculos. Ele é sobre dois velhinhos, um casal de velhinhos, que eles... tá acontecendo um problema naquele mundo, tem uma névoa apagando a memória de todo mundo. Olá. E eles acham que eles têm um filho, só que eles estão começando a esquecer desse filho. E eles não sabem onde esse filho tá. Então eles saem no mundo pra se aventurar, pra ver se eles acham esse filho que eles nem sabem onde tá, antes que eles se esqueçam desse filho. Eles encontram gigantes, eles encontram dragões, etc, etc. E assim, a premissa do livro, ela é maravilhosa. É triste, mas ela é maravilhosa. E eu tô louca pra ler, e essa foi uma das coisas que me trouxe a essa pauta, porque, caraca, a gente pode ter um casal de velhinhos saindo numa aventura, a gente pode ter irmãos, a gente pode ter uma mãe e um filho, e essa mãe, ela pode ser várias coisas, ela pode ser uma mãe protetora, ela pode ser uma mãe mais liberal, independente... até o... Deixa eu achar aqui. O GV Story que lembrou, por exemplo, da minha personagem nessa mesma mesa de sombras urbanas, ela tinha uma filha. Ela era mãe solo e ela tinha uma filha. E ela, nas interações dela, ela tinha que se preocupar com essa filha. Que foi meio que eu tentando... meio que tentando passar pela experiência de ser a minha mãe, que a minha mãe foi mãe solo, né? E teve que ir trabalhar e viver a vida dela enquanto tinha dois filhos. E no dia que a minha filha ficou em perigo, eu juro pra vocês, eu realmente estava muito nervosa naquele dia. Eu fiquei de um jeito que eu não achei que eu ia ficar num jogo, porque a hora que eu recebi a ligação que tinha um demônio na casa da minha mãe com a minha filha, eu fiquei 100% pistola, eu fiquei muito nervoso. Essa cena foi louca dela. Essa cena foi louca dela. Foi loucaço. E aí, por causa disso, eu teria que trair o personagem do bem pra poder proteger minha filha. Então, olha, quanta coisa aconteceu numa streaming de menos de 5 episódios por causa de relacionamentos que a gente desenvolveu naquele jogo, cara. É meio bobo porque nós dois estávamos lá, mas caraca, que experiência bacana, saca? Sim, é forte, né? Te afeta de alguma forma, né? Você acha que não vai ser afetado por isso, mas acaba afetando. Essa premissa do... Eu vou até colocar o link no vídeo. Essa premissa do gigante enterrado aqui, foi. É incrível, eu não conhecia, né? Quero ler, porque sim. Mas, tipo, são velhinhos seguindo numa história. Tipo, quando você pensa em uma história, geralmente é aquela galera com 20 e tantos anos, aquele pessoal, sabe, taradaço, incrível, não sei o quê. Ou, no máximo, se for velho, entre muitas aspas, é tipo só veterano. É tipo só 40, não. 40. Eu sou aqui, já sou calejado da guerra, já sei como é que... Tipo, esse tipo de coisa, assim. Mas não... Cara, imagina pô, seu avô, sua avó saindo numa quest pra poder encontrar o... Caraca, cara. Que legal. Encontrar você, imagina. Legal. E você pode abordar coisas complicadas, mas que podem ser interessantes. Você pode abordar, por exemplo, perda de memória. Perda de memória. Que pode acontecer com muitas pessoas. Você pode abordar... né, meu Deus, tá difícil aqui pôr minha armadura, tá doendo aqui meu corpinho e tal. E coisas assim que podem ser tensas, mas ao mesmo tempo podem ser experiências muito interessantes. O Rupesh perguntou, mas pessoal, vocês acham que esse tipo de temática pode afetar a parte pessoal, né? Além do personagem? Sim. Sim. Meio que a gente joga, de certa forma, para ser afetado. Uhum. Acho que se não afetasse, a gente não jogava. Só que, claro, né? Não tem como eu falar isso sem, né, sem salientar aqui essa de afeto, né? Ele precisa ser saudável. Né? Uhum. Não adianta, não tem como. Ele não tem como ser uma coisa que você se sinta mal. Ele te causa um mal-estar, um incômodo ruim. Que certos incômodos são bons. Uhum. Te jogam pra frente. No mínimo te faz pensar. Isso, tá? Isso. Então, assim, se for um tema que tem a possibilidade de gerar um afeto muito grande, um sentimento muito grande de uma forma ruim, aí não, cara. Conversa com os jogadores, conversa com o seu narrador, uhum. Para, levanta, tem usa o mecanismo, usa o véu, usa carta X. Enfim. É. São. Você sempre pode estabelecer seus limites e falar, não, galera, peraí, calma, que agora fiquei nervoso, deixa eu beber uma água, um negócio. Isso. Eu tenho um exemplo que foi ruim, mas é porque eu sempre saio dos jogos, por mais ruim que seja a experiência, eu sempre saio meio tipo, pô, que interessante esse negócio, eu tava de mentira aí, eu fiquei nervosa de verdade. Teve uma streaming de Dark Matter no Terra dos Mundos, que a gente fez com o Pug, a Medir, o Kaos e acho que tinha mais alguém. O Chess estava? O Chess estava. Era nesse que você é a colecionadora de olhos? Era um negócio assim? Não era uma parada assim? Era eu? Era você? Enfim, vai. Mas tinha um negócio assim, a gente era meio vilão, assim. Só que teve um momento em que eu era uma pessoa meio descontrolada, assim. E aí teve um momento que eu perdi o controle e eu fiz uma coisa muito ruim com a Medir, eu tentei enforcar ela. E Opa. Aí eu lembrei de uma coisa da minha vida. Meu Deus, eu tô dividindo uma coisa muito pessoal aqui, mas enfim. E aí eu lembrei uma coisa minha, que eu já passei. E eu sabia que eu ia estar fazendo isso e que eu ia ficar nervosa. Na hora, eu fiz isso com ela, eu lembrei da cena. Eu fiz isso com ela, assim, eu lembrei da cena que aconteceu e eu tentei atacar ela. Nessa hora, além da própria tensão do momento, eu realmente segurei o choro. E quando eu desculpei com a Medir, por ter sido malvado, por ter perdido o controle, apesar de eu ser uma pessoa malvada naquela história, eu realmente estava extremamente abalada e eu segurei para não chorar. Então, assim, foi ruim, foi ruim. Foi doido, foi doido. Eu saí muito mal, eu não saí muito mal, eu saí só, tipo, muito pensativo, tipo, não, velho, que doideira, que bosta. Enfim. O Rupestre falou que ele tem um receio quanto a isso, porque nós nunca conhecemos 100% da vivência dos nossos jogadores, por mais que sejamos próximos. Aí, no caso do gigante enterrado, não sabemos se alguém na mesa talvez tivesse um caso de Alzheimer na família, por exemplo, e pode machucar a pessoa. O próprio, eu acho, o Bento Flávio falou ali em cima que poderia ser um personagem velho que está numa quest para recuperar a memória. A minha avó teve Alzheimer e eu acho que eu toparia esse tipo de história. E isso acontece porque a gente conversa com as pessoas antes. Olha, eu queria fazer uma história assim, assim, em que todo mundo perdeu a memória. Eu vou fazer os seus personagens, ou cada um faz o personagem dos outros, vocês não vão saber sobre vocês. Mas, por exemplo, o Rafael faz a história do meu personagem. E aí eu faço a história do Rafael. Eu conheço, ou sou da família do Rafael, e eu vou lembrar as coisas que ele viveu, mas ele não. E a gente sai pelo mundo coletando essas memórias. Tem um mangá do... Gente, vamos jogar isso, gente. Vamos jogar isso. Isso pareceu muito interessante. É. E eu acho que é uma coisa boa de se abordar, mas é lógico que eu, Rafael, o mestre, a gente ia conversar isso antes e falar, gente, se eu ficar meio mal por causa de alguma coisa assim, eu levanto, vou tomar uma água, levanto o dedinho assim, falo, sabe? Você dá um jeito de avisar que às vezes não tá muito legal. Ou mesmo você começar a desviar do assunto, tipo, não, vamos ali buscar aquela joia daquele bruxo. Eu acho que como RPG é sempre um jogo de proximidade, você precisa conversar com as pessoas que você tá jogando, saca? E às vezes vai acontecer, tipo, alguém vira... Eu já virei e perguntei assim, gente, vocês têm algum tema que vocês não querem tocar? E todo mundo responder, tipo, não, de boa. Uhum. E vai ter vezes que a pessoa vai mandar uma mensagem pra você e falar, não gostei muito daquilo que aconteceu. E no mínimo, você pede desculpa e você fala que isso não vai acontecer e você não aborda mais aquilo, saca? Porque realmente não tem como você controlar. E isso entra num outro assunto, mas, tipo, é o que minha tia, que é psicóloga, uma vez falou pra mim, tipo, todo mundo sabe o que tá acontecendo, todo mundo sabe o tema, todo mundo sabe a classificação de idade daquele assunto. E se todo mundo tá ali, todo mundo tá disposto a essas histórias, né? Então, tudo bem. E se der errado, a gente muda de assunto, vai pra outra coisa. E tudo bem. Tudo bem, né? E essa pauta foi pra um outro lado. Que é, né? É porque é relacionamento, cara. Não, é relacionamento. É isso. A gente tá discutindo coisas complexas e vocês trouxeram coisas que a gente não tinha preparado pra falar. E mas ok, faz parte. Tá bom. Vamos deixar, sei lá. Vamos passar pra bicho? Tá aqui. Esse bicho? Peço desculpa de desvirtuar a pauta, gente. Não, que é isso, cara. A conversão é sempre melhor boa, coisa, a gente quer. Melhor coisa que aconteceu. Quando a gente pensa em relacionamentos, geralmente a gente fala sobre pessoas, mas não necessariamente precisam ser pessoas, uma pessoa pra outra. Quando você pensa em um relacionamento com um outro animal, né? É uma coisa mais... É muito fácil você pensar no druida nessa hora. É muito fácil você pensar no ranger, no patrulheiro. Porque são personagens que a mecânica clássica, eu tô usando um Dungeons and Dragons clássico, né? Mas não só ele, mas especialmente ele. A mecânica empurra que exista um companheiro animal. Se pá, você pensa até no feiticeiro. Só que no feiticeiro é uma relação um pouquinho diferente. No mago feiticeiro é uma relação um tanto diferente, né? Só que não necessariamente precisa ser só esse tipo de personagem a ter um companheiro animal. Tipo, eu imagino que uma boa parte das pessoas aqui, que estão com a gente no chat, ou que estão ouvindo depois no YouTube, ou enfim, participam das conversas, teve, ou tem, ou terá um bichinho, um cachorro, um gato... Sei lá, uma tartaruga... Nossa, na infância eu tive uma codorna, gente. Codorninha. Ou um coelho... Ou peixe. Peixe. Sabe? Uhum. E esse tipo de coisa... E assim, eu, até onde eu sei, eu infelizmente não vou me tornar... Acredito que eu não devo me tornar nem um guerreiro, nem um druida, nem um ranger, nem um feiticeiro no futuro. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de ter um animal no futuro. Então eu acho que eu não preciso... fazer parte dessas classes para poder ter um relacionamento com um bichinho. E eu acho que esse tipo de relacionamento gera uma dinâmica diferente na história. Porque, embora é muito próximo de estar lidando com um filho ou alguma coisa, tipo, ou um irmão. Porque é alguém que de alguma forma você precisa tomar conta, precisa cuidar. Só que não necessariamente... as ações deles vão ser bem pensadas, porque no caso de uma pessoa, pior, na pior, ela tá pensando para tentar reagir, para fazer alguma coisa. No caso de um outro animal, fica meio... Isso pode acontecer, mas pode não acontecer. É meio... meio aleatório. Eu não imagino numa história alguém levando um peixe pra batalha, mas... Sei lá, gente. O cara, ele é nômade, anda com a carroça toda dele, ele tem um peixinho, ele leva e faz parte da história dele ter um peixe, o relacionamento dele com o peixe. Pô, cara, não tem aquela história grega da vaca-peixe? E aí no Percy Jackson tem um dos livros que eles têm que proteger a vaca-peixe. Pô, cara, às vezes você tem que proteger um peixe. Às vezes tem que proteger um peixe. Essas coisas acontecem. É, em alguns jogos pensa-se nisso, mas acho que em jogos eletrônicos aparece mais. Né? Poxa, Shadow of the Colossus, você tem o nome do cavalo? Qual é o nome do cavalo? Não sei. Tentando lembrar do grito do garoto na hora que ele dá. Akio. Enfim, o cavalo. Acho alguma coisa assim. Né? E é um... Por mais que na história, o cavalo meio que ele não sei o que, correndo com ele, vai pra cá, e ele tomba, cai, agro, valeu, não, agro. Ele tomba, cai, etc, meio que o cavalo é invencível, né, uma coisa meio esquisita. Mas há uma preocupação com ele, de alguma forma, né, você fica lá, ele te acompanha o jogo inteiro, então você ele chama a sua atenção, né. Teve um Call of Duty que você tinha um cachorro também, e... fazia parte da história, o cachorro. Ele era relevante para as missões. Tem um... Deixa eu ver se eu lembro aqui agora. Que você tinha... Eu acho que também era um cavalo. Ah, tem o Red Dead Redemption. Que também tem o lance do seu cavalo cansar. The Witcher cansar, também tem. The Witcher, é. O que mais? Tem aquele joguinho, eu não vou lembrar o nome. Mas o do menininho com o grifo voador lá, que o grifo é meio gata, é recente. Um grifo? Tô tentando lembrar. Alguém aqui. Alguém vai saber o nome, é recente. É que o bicho, ele é meio gato, assim, então ele começa a andar sozinho e mexer nas coisas. E você tem um certo controle pelo bichinho e tal. Então... Então tem essas coisas que são precisos, a gente leva em conta e vai criando novas situações e tal. The Last Guardian, o Levifar me ajudou ali no Last chat. Last Guardian, isso aí. The Last Guardian, que tem o menininho e o grifo, o bicho, o gato, o pássaro, o gigante lá. E, né, é outra história. E nessa história de bichos, eu tenho uma história ruim e uma história boa com isso. Que uma é um jogo que eu joguei, que inclusive estava jogando com a minha irmã. Ela era uma druida, ela tinha um bichinho, um lobinho de estimação. E o mestre, numa das primeiras dungeons, ele matou não só o lobo dela, como ele matou um gnomo que era NPC que a gente tava querendo carregar pra cima e pra baixo, porque ele não queria continuar interpretando, ele falou isso, tipo, ele ficou sem paciência quando a gente quis levar o bichinho embora. E ele matou o gnominho e o lobo com índices de crueldade, tipo, sendo que no personagem dela, o bicho é companheiro animal, como é que ele ia resolver isso depois, saca? Nossa, não faça isso, mestre, não faça, mestre, não faça, gente. A gente saiu muito, muito mal aquele dia, muito mal. E o errado foi que o cara não considerou isso hora nenhuma, nem antes, nem depois do jogo. Mesmo depois do jogo, ele continua achando engraçado e hahaha, olha o que eu fiz, como eu sou cruel. Isso é ser babaca. Isso é ser muito babaca. E tem o RPG das Minas, onde todos os bichos que as meninas encontram, elas fazem do pet delas e eu tenho que passar o resto da vida me preocupando com o pet. Ao mesmo tempo, de vez em quando, elas esquecem o pet caído, jogado. Que, né? É tipo umas crianças quando ganha bichinho e, ah, bichinho, não sei o que, passou 2 minutos, o bichinho já tá lá no caramba. e ninguém nem quer saber. É, eu acho que o recurso, sei lá, narrativo, você ter um personagem que tem. Você que tem um companheiro animal, seja como for, assim, seja mecânico, ou por história, ou enfim, ele pode ser utilizado. Só que acho que uma vez que utilizado, vale a pena ter alguns cuidados, assim. Acho que primeiro, o primeiro cuidado é desse de não ser esse mestre aí que a Nina falou. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não que o personagem, não que o animal não possa morrer. É isso. Mas não sem motivo, Mas, né? Que existe cara. crueldade. Tem que ser alguma coisa. Eu acho até. Especialmente se for um personagem. Se for um personagem cujo companheiro animal é algo mecânico, algo que está intrínseco no personagem, isso. Pra mim, me soa muito como a morte desse tipo, desse bichinho é uma decisão do jogador. Aliás. Especialmente pra ser algo dramático e causar alguma coisa na história, não ser nada vazio ou, tipo, tô com preguiça de interpretar o. Sabe? Nossa, não. Isso é muito bad. Precisa ser assim, algo. Bem. Bem. Enfim. Tá rolando a stream do Sétimo Mar no RPG Notícias, nas quartas-feiras eu participo. Tô jogando com um personagem médico veterano de guerra. A Medir participa de vez em quando, semana sim, semana não. Ela tá jogando com uma personagem que ela tem um cachorro. E é legal a relação dela com o cachorro, né? De vez em quando ela interpreta as ações do cachorro, de vez em quando o mestre, o Pug, interpreta as ações. O Pug interpreta o cachorro, só é esquisito. Mas, né? Mas. O chat parou de atualizar. Opa, Rupesh, voltou. Desculpa, nossa. Deu um negócio esquisito aqui. E assim, e o personagem faz parte. E o cachorro faz parte do personagem da Medir, assim. Ele é relevante pra história e é relevante pra ela. Então tem que ter muito cuidado em coisas que, de certa forma, o machuquem, porque não pode ser uma coisa de graça, assim. Não pode ser algo simples. O meu personagem, em algum momento a gente estava numa montanha e tinha que salvar uma pessoa que estava sendo atacada por lobos. E a gente conseguiu salvar essa pessoa e atacar esses lobos, só que um deles eu consegui tomar. E meio que tá virando um companheiro meu animal. Então tá meio que, tipo, acho que alguns morreram e tal, fugiram, mas um ficou e eu tô com ele. E na sessão passada. Teve uma cena onde ia rolar um estouro de uma cachoeira, alguma coisa assim, muita água, e em determinada parte a gente perdeu a agência dos personagens, a gente perdeu o poder de reagir na cena. Geralmente o narrador faz esse tipo de coisa quando ele quer mostrar alguma coisa importante, né? Então ele tira o que você pode fazer. E por mais que eu estivesse ficando nervoso com o meu personagem se afogando, dava pra ver, assim, que na hora que ele mencionou que o lobo tava começando a se afogar, porque era muita água, não sei o quê, e que a mesma coisa tava começando a acontecer com o cachorrinho lá da Medir, foi uma loucura, um desespero. Porque você pensa nesse tipo de personagem, ele é tudo menos descartável. Então, especialmente se fizer parte do personagem, e se tá acompanhando ele, faz parte do personagem. Você gera uma relação um pouquinho. É um amor diferente, né? Acho que qualquer pessoa que tem bichinho de estimação em casa já teve, sabe como é esse tipo de coisa. Então é um amor diferente. Enfim. Mas como é uma lembrança mesmo de animal. Eita, deixa eu ver no comentário da galera. O chat já voltou direitinho, gente. Valeu pelo aviso. O Levifar falou que no final da campanha dele, o familiar do amigo dele morreu, mas foi uma consequência da narrativa e a mesa ficou mega para baixo. E assim, infelizmente essas coisas vão acontecer, porque, né, jogar RPG é meio que essa novela mexicana onde várias coisas acontecem. E para mim, como mestre, o que eu faria e o que eu já fiz foi tipo, nossa, aconteceu um negócio mó bad na sessão passada. Foi mó ruim, todo mundo saiu meio para baixo. Não, vamos. A próxima, então, eu vou planejar uma coisa bem pra cima. Vai acontecer coisas boas, eles vão conhecer novos personagens, novas chances de criar novos relacionamentos. Então, você vai tentando compensar, porque no RPG, pelo menos eu e o Rafa, a gente compartilha a ideia que não tem como você não transportar sentimentos, saca? Esse é o lance do porquê que a gente gosta tanto de jogar RPG na real, saca? Porque a gente transporta coisas boas, ruins, difíceis, divertidas, engraçadas. É meio que pra isso que essa experiência tá aí. E às vezes acontece um negócio ruim, pô, vamos fazer um negócio bem divertido, vamos fazer sei lá, um campeonato, corrida maluca daqui pra frente. E vai ficar tudo bem. Ou não, agora eu vou colocar eles para salvar algum outro bichinho. Ou você vai voltar e descobrir que na verdade esse companheiro animal deu filhote e você não viu. E aí você vai Nossa. passar a cuidar do filhotinho. E, pô, saca, tem como consertar e fazer ficar mais profundo e bonitinho e tal, não sei o quê. Meio que até esbarrando nisso, no comentário do Capuço, né, sobre falando, né, que se você não cria um vínculo emocional, você tá jogando errado, né? De certa forma, conversa um pouco com o tema da história, a gente, com o tema do capítulo de hoje, quando pra gente, eu penso isso, imagino que a Nina também, né? Criar um personagem e jogar com ele é um relacionamento. Você está literalmente se envolvendo com alguém e você acaba sendo responsável por ele. É um relacionamento até bem difícil. Porque, de certa forma, você tem que lidar com as suas coisas, porque todo mundo tem bagagem, gente, então é isso. E você, de certa forma, tem que lidar com as coisas, a bagagem do personagem, que, no geral, é muito próximo da sua, porque as coisas Né? vazam, né? Mas não sempre, nem sempre, nem tudo. E é um relacionamento que eu acho que se você tratar ele com respeito, respeito é uma boa palavra, sempre é uma boa palavra, acho. Ele tende não sei, eu acho que não só contribuir para a história, mas contribuir para o próprio personagem e até contribuir para você. Você pode passar por seu personagem passar por cenas e situações que isso agrega, valor para você como jogador ou jogadora. Então, embora não sendo exatamente o alvo, um relacionamento dentro de uma história, dentro de jogo, parte também do relacionamento do jogador para com o personagem que ele está interpretando. Acho Eu isso. acho que encerramos bonito. Bonito, Foi bacana. profundo. Então vamos aos recadinhos. Vamos dar um recadinho, gente. Vamos lá. O primeiro é sobre o tema da semana que vem. E a gente já decidiu o tema, né? Não decidimos o Não. tema. Ainda não decidimos o tema. Mas vai ser um tema que vai voltar. Vai ser um dos temas, entre aspas, perdedores dos últimos 3 episódios. Então, algum deles ali a gente vai ver e vai voltar. Eu imagino que para a próxima semana vai ser alguma coisa nova. Mas a gente vai ficar sempre fazendo isso os temas perdedores, né? Das enquetes de irem voltando, porque são assuntos legais e de certa forma a gente vai falar sobre eles, porque são coisas bacanas a serem faladas. Então, até semana que vem a gente divulga qual que vai ser o tema. Se tem algum deles aqui que vocês gostariam, comenta aí, vai que a gente leva em consideração tudo, né? Em relação à agenda. Então, como não tem uma enquete, então, beleza. Na segunda-feira, meio-dia, vai sair esse episódio no YouTube. Às 8 tem jogo comigo. Devo continuar BioShock. Ou continuar trazendo do lado do meu canal Dragon Age Origins, vamos ver. Às terça-feira, 20 horas, tem jogo da Nina. Você sabe que você vai jogar, Nina? Eu provavelmente vou continuar jogando Bastion e Rain, E porque Rain. eu acho que deu certo. É maravilhoso, são jogos maravilhosos. E bom, durante as próximas 2 semanas, dia 18 e dia 25, a gente vai fazer essa stream nas sextas-feiras, às 8 horas. Porque a Nina tá jogando. Fala aí, Nina, tá jogando lá na stream da Blizzard, fala aí. Eu tava jogando a streaming da Blizzard Brasil. A gente jogou heróis de Warcraft, heróis de Blizzard, heróis de RPG, que é um sistema que ainda não saiu, mas que eles estão desenvolvendo. Então a gente jogou uma dungeon de Warcraft, de World of Warcraft. Olha que loucura, cara. Que Foi legal. muito doido, foi muito legal. Eu escapei, eu era uma Pandaren Ladina, eu escapei só com um de dano da dungeon. E vai ter jogo nas próximas duas quintas-feiras, então semana que vem na outra. E aí, por causa de bater esses horários, a gente vai fazer a streaming nas sextas-feiras às 8 horas. É isso aí. Mais algum recadinho? Eu acho que é isso. Para quem é novo e não sabe, a gente faz as streams normalmente às quintas-feiras, hoje está sendo nas sextas. O nosso vídeo é postado no nosso YouTube, que chama Canal Conversação, e o vídeo sai todas as segundas, mais ou menos meio-dia. Então, se você está aqui participando com a gente, você pode depois pegar o link lá e mandar e assistir todos os outros episódios que você não assistiu. E mandar pra gente qualquer tipo de tema que vocês querem conversar, qualquer coisa. Mandem pra gente que a gente tá muito animado pra discutir várias coisas tipo essa. Hoje foi super bacana o episódio, porque vocês engajaram bastante, todo mundo contou as coisas. Eu gosto quando é assim, é Tão muito legal. legal, tão legal. Muito bom. Vou deixar mais um link aqui. Eu vou deixar o link do gigante enterrado da Amazon. Poder comprar, quem quiser comprar. Eu vou deixar o link personalizado, gente. É isso mesmo, porque comprando por esse link ajuda a gente a fazer mais coisas. Então, é isso aí. Eu já deixei o link do YouTube. Todos esses links vão estar, se você estiver assistindo, todos esses links vão estar na descrição do vídeo. Já deixei o link do vídeo da Flávia Gazi, do gigante enterrado, e tem mais um link aqui, a gente não comentou, mas comentou de certa forma, né? Do Brothers, jogo League da Steam, onde ele tem uma mecânica muito legal que você tá no controle, cada haste você controla um dos irmãos, né? Então ele o tempo todo você está jogando com um irmão, tendo que fazer uma coisa para que o outro faça outro. Então é girar uma manivela enquanto o outro pisa numa coisa, ou fazer uma escadinha para subir, ou enfim. Recentemente saiu um jogo, saiu o A Way Out, e é dos Ainda mesmos, mais é na galera, da né? mesma galera do Brothers, e é bem cinematográfico, é bem isso de um personagem influenciando no outro nas ações para que a história continue. Acho que conversa de alguma forma com o que a gente tem falado aí nesse episódio de hoje. E eu acho que é só. É isso, gente. Curta nossa página no É isso. Facebook. Segue a gente lá no, no, no segue, curte a gente no Instagram. A gente está postando umas coisas diferentes no Instagram. A gente começou a postar. Eu postei ontem também de novo. Geralmente perguntando onde é que está o seu D20 aqui. Então, se você estiver, sei lá, na rua, num evento cultural, alguma coisa que você acha legal, então poste uma foto lá com o seu D20zinho bonitinho, coloca a hashtag lá, conversação, coloca D20 pelo mundo. Que eu acho legal, né? Não tem por que não levar os dados por aí. Bom, é isso? Acho que é só. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Contem pra gente mais histórias de vocês e dos seus relacionamentos dentro do jogo. E qualquer coisa que vocês quiserem conversar, chega na gente, que a gente quer continuar esse papinho bacana É aqui, isso aí. onde a gente divide umas coisas. E no mais, até semana que vem. E tchau, tchau pra vocês. Muito obrigado por serem lindos e virem aqui assistir a gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau!